mais. Finge que me esqueceu. Mas você sabe, ninguém te ama como eu. Todas as noites, antes de você dormir, fecha os teus olhos e ora a Deus por mim. Quem sabe um dia você vai perceber que na periferia era só eu e você. Sinto saudade de ouvir a sua voz. Sozinho, trancado, a lágrima escorre. Você não me quer mais. Tudo que eu toco aqui lembra você. Sofro calado, peito machucado, só queria entender por que fez isso, que mal que eu te fiz. Se a gente se amava, beijava na boca, você era feliz. Agora eu canto pra todos minha vida. Vez esquecida, deixada de lado, magoada na periferia. É uma chance para o nosso amor ser como antes, como tudo começou. Às vezes me sinto até incapacitado por causa de tu, perdi os amigos, não tenho nenhum aliado. Propostas eu tenho todo santo dia, por crime não volto, eu já saí. Você me tirou dessa vida, se eu errei, desculpa. Eu confesso então, me diga o que eu fiz pra você, que eu te peço perdão. Você é tudo pra mim, és minha Cinderela. Por você eu dou minha vida, minha musa linda da favela. Linda demais, finge que me esqueceu. Mas você sabe, ninguém te ama como eu. Todas as noites, antes de você dormir, fecha os teus olhos e ora a Deus por mim. Quem sabe um dia você vai perceber que na periferia era só eu e você.